sofrimento é constante e a lembrança de uma triste infância. Mano, foi foda pra mim me envolver com a vida do crime, ser firme até chegar ao fim. É cada um por si, mas este foi o caminho que eu escolhi pra mim. Você não sabe como é conviver aqui e conseguir forças para lutar sem desistir e seguir em frente, sem olhar pra trás e ser linha de frente pra conseguir paz. Porque o sistema hoje em dia é muito eficaz, só te ilude, não te oferece nada mais. E o que resta fazer? Joga sua vida pro alto e se esquecer do passado. Mas não foi o que eu fiz, porque fugindo de mim mesmo eu só seria infeliz. E me acabar assim seria pior pra mim, pior pra mim. Lembrança da infância sempre vão me perseguir. Juventude perdida foi assim que me destruí. Quero voltar atrás, o crime nunca mais. Seguir o caminho correto como o sonho de meus pais. Lembrança da infância sempre vão me perseguir. Juventude perdida foi assim que eu me destruí. Quero voltar atrás, o crime nunca mais. Ser linha de frente e encontrar a minha paz. Aqui é o crime, prossigo seguindo a rima. Preta que sentiu na pele a dor de crescer no esquema da vida. Cotidiano suicida, mano, vê se se liga. Entra levada, batida, se afunda na pedra e não acha saída. Mina, siga o raciocínio, ladrão é mente vazia. O papo é reto, circuito em cena, mandando a ideia sadia. Ha, se tem o dom, mina, siga em frente. Não derreta o castigo, não ande com uma só bala no pente. Ré, pro seu futuro. Treta que não tem mais fim. Se a casa cair um dia, vai se lembrar de mim. É só parar pra pensar, ver o lado bom daqui. Ei, mina, siga em frente, não vá se destruir. O tempo não passa e é hora do esquema ativar. E pelo caminho errado, mano, tem que pensar. Pensar na vida, procure uma saída. Dê fuga do crime ou entre na vida bandida. Lembrança da infância sempre vão me perseguir. Juventude perdida foi assim que me destruí. Quero voltar atrás, o crime nunca mais. Seguir o caminho correto como o sonho de meus pais. Lembrança da infância sempre vão me perseguir. Juventude perdida foi assim que eu me destruí. Quero voltar atrás, o crime nunca mais. Ser linha de frente e encontrar a minha paz. Mina, me diga por que o sofrimento de muitos sempre começa assim. A vida bandida te pega e te enterra em um triste fim. Aonde está a paz? A paz que eu pedi a Deus. Por que meu Senhor abandona mais um filho seu? Meu Senhor, ilumine o caminho, me tire da escuridão. Periferia, o órgão perfeito vacilou, aqui não tem perdão. Não quero ver mais uma mina perdida na periferia, onde matar ou morrer é o esquema normal do seu dia a dia. Viver na reclusão, com má reputação, puxando detenção. Mano, mude seu destino, tente encontrar a minha paz. Cara, a vida é tão linda, procure encontrar a sua paz. Lembrança da infância sempre vão me perseguir. Juventude perdida foi assim que eu me destruí. Quero voltar atrás, o crime nunca mais. Seguir o caminho correto como o sonho de meus pais. Lembrança da infância sempre vão me perseguir. Juventude perdida foi assim que eu me destruí. Quero voltar atrás, o crime nunca mais. Ser linha de frente e encontrar a minha paz. Lembrança da infância sempre vão me perseguir. Juventude perdida foi assim que eu me destruí. Quero voltar atrás, o crime nunca mais. Seguir o caminho correto como o sonho de meus pais. Lembrança da infância sempre vão me perseguir. Juventude perdida foi assim que eu me destruí. Quero voltar atrás, o crime nunca mais. Ser linha de frente e encontrar a minha paz.